Aleluia. Vamos glorificar assim, ó. Aumentou ele. Nossa voz é o preço da cruz. Nossa guerra é tudo em nome de Jesus. Tua vida é o motivo de eu viver. O preço ele pagou por você. Nossa voz é o preço da cruz. Nossa guerra é tudo em nome de Jesus. A tua vida é o motivo de eu viver. O preço ele pagou por você. Do reto, chapa quente em nome de Jesus. Fiz em cima da serpente aqui aos crentes. Que chega e vai pra cima, pregando o evangelho em forma de rima. Não é show, é louvor, não é palco, é púlpito. Disse Jesus, erra o homem por não examinar as escrituras. Digno de toda o recalho, os costas fuja de abarreta rumo à vitória. Aqui jaz, aquele velho homem morreu. Glorifico ao guerreiro, o sangue na cruz era meu. O tempo passa, truta minha cara e aprender a viver. Os castelos de bandido só me fez padecer. Vou te falar, irmão, é impossível lembrar quantas vezes na minha vida fiz meu querido chorar. Glória a Deus, minha história hoje mudou. E ao invés de narração eu glorifico ao Senhor. Se o mundão tem problema, tem Cristo a solução. Se hoje o crime é seu lema, amanhã ser crente é a missão. Não vejo nada, nenhuma fita dominada. Só pode maloqueiro se matando nas baladas. Pensando que tá bom, que tá fácil, mó mamora. Parasitando no mundão, bora ser louco. Se liga, já chegou a hora. Mudar sua história, sair do cativeiro e ir direto para a glória. Enche Bíblia na mão, ande no meio dos loucos, anunciando a volta do Todo-Poderoso, orando, jejuando, meditando em Deus. Quero que voltará pra ajudar o seu. Nossa voz é o preço da cruz. Nossa guerra é tudo em nome de Jesus. A tua vida é o motivo de eu viver. O preço ele pagou por você. Nossa voz.